Hugo e Guilherme. Ícaro e Gilmar. É nóis. Simbora. Sextou, bebê. Ao vivo no pé. Um, dois, três, vá! Escuta essa história aqui, ó. Não existe briga com mulher. Você pode estar certo e no fim acaba como errado. Não tem 1-1, é 2-0, é sempre ela que ganha. Esse jogo o homem vira na cama. Ai, ai. E deixa ela falar o que quiser. Bem no fundo ela só quer um pouco da sua atenção. Briga, xinga, chora e faz confusão. Ela fala que vai embora, mas não vai não. Só faz charmin. Tira um tempo só pra ela. Troca o futebol pela novela. Faz a vontade dela. O Guilherme larga com um sorriso no meio da briga. Ela vai te querer pro resto da vida. Pro resto da vida. Ai, ai, ai. E arranca um sorriso no meio da briga. Ela vai te querer pro resto da vida. Pro resto da vida. Ai, ai, ai, ai. Chora, vai ter. Não faz a vontade dela pra você ver, não, viu? É sempre assim, compadre. Adianta não. Agora eu deixo vocês. Tira um tempo só pra ela. Troca o futebol pela novela. Faz a vontade dela. E arranca um sorriso no meio da briga. Ela vai te querer pro resto da vida. Pro resto da vida. Ai, ai, ai. Arranca um sorriso no meio da briga. Ela vai te querer pro resto da vida. Pro resto da vida. Ai, ai, ai. E arranca um sorriso no meio da briga. Ela vai te querer pro resto da vida. Pro resto da vida. Ai, ai, ai. Arranca um sorriso no meio da briga. Ela vai te querer pro resto da vida. Pro resto da vida. Ai, ai, ai, ai. Pro resto da vida eu vou querer só você. Sextou, bebê, que era Gilmar e o Guilherme. Pro resto da vida. Pelo secão. Ser bom lá longe. Você tá doido.